Centro Webjet 6700. Perdão, controle Webjet 6700. Prossiga. Possibilidade de voar Blessia? Que vai passar o 120, solicite agora com o Centro Recife em 1288, altera 1264. 2286467. Boa. Comandante Marcel Top 9843. Top 9843, prossiga para a torre. Solicitou o nível 400, vai decolar dentro de uma hora aproximadamente. Poderia confirmar qual será a saída prevista para Galeão? Isso é a rota do plano de voo? Afirmativo, vai pela Upper Whiskey 50. Gente decolando da pista 10, quando aberta, será a subida da El Transição de Né. Gente, grato. Gente, Azul Alfa Yankee Delta, bom dia.